confessar baixinho, juntinho ao teu ouvido, ó mulher querida, que embora sofra grande dor por te adorar, hei de cultuar o teu amor por toda a vida. O amor redime o sofrimento e às vezes o transforma em venturas ideais. Por isso, meu amor, eu juro com fervor, cada vez te quero mais. Quem passa pelo mundo e não tem um grande amor, sente na alma um pesar bem profundo, sem saber a origem da dor. Eu sofro por te amar e confesso com prazer que embora não me ames, hei de amar-te até. Dedo de Luva, samba de Humberto de Carvalho e Afonso Teixeira. Alcide Gerardi canta com acompanhamento de Abel Ferreira e seu conjunto regional. Gravação Odeon, realizada no dia 29 de agosto de 1946, disco lançado em outubro de 1946. Dedo de Luva. Pra ela vivia pra mim, tudo meu era pra ela, tudo dela era pra mim. Porém um dia o destino ciumento me traiu, até hoje ignoro o motivo exato por que ela partiu. Ainda tenho guardado tudo que lhe pertenceu, ainda sinto em meus lábios o calor dos lábios seus, até um dedo da luva que ela esqueceu quando partiu. Vive agora apontando a porta por onde aquela ingrata saiu. Ainda tenho guardado tudo que lhe pertenceu, ainda sinto em meus lábios o calor dos lábios seus, até um dedo da luva que ela esqueceu quando partiu. Vive agora apontando a porta por onde aquela ingrata saiu. Eu só vivia pra ela, ela vivia pra mim. Tudo meu era pra ela, tudo dela era pra mim. Porém um dia o destino ciumento me traiu, e até hoje ignoro o motivo exato por que ela partiu. Vamos trazê-lo agora interpretando a valsa de autoria de Antenógeno Silva, letra e música, Mês de Maria. Acompanhamento próprio Antenógeno Silva, autor, no acordeon e seu conjunto. Gravação de 22 de abril de 1947, realizada na Odeon, que lançou o disco em julho de 47. Mês de Maria. Festas e alegria, que doçura no céu, quanta luz no ar. do mês de Maria. Que saudades me vem despertar. Toda a igreja iluminada e a santa sorrindo no altar para revoada das meninas que vão coroar. Que saudade agora daquelas noites de novena, quando eu juntinho da morena nem me lembrava de rezar. A minha alma chora lembrando que ela me deixou. O coração me apunhalou e vive a sangrar. Quanto sofrer, quanta dor dentro do meu coração, pobre do meu amor, triste desta paixão. Hoje no mês de Maria volto a rezar na novena para que a santa algum dia me faça voltar a querida morena. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Enireis. Hoje homenageando Alcides Gerardi, cantor nascido em 15 de maio de 1918 que faleceu em 3 de janeiro de 1978. A Razão do Meu Sofrer, que traz o subtítulo de Desilusão. Valsa de autoria de Antenógenes Silva, que o próprio Antenógenes executou no acordeon, só a melodia, e posteriormente colocou versos, quando passou a chamar-se Razão do Meu Sofrer. Alcides Gerardi gravou com acompanhamento do autor Antenógenes Silva e seu conjunto. Gravação de 22 de abril de 1947 da Odeon, que lançou o disco em julho de 47. Razão do Meu Sofrer. Apaixonadamente envolta, então serás num beijo de perdão, de amor, amor ardente. No dia em que voltares, amor, minha alma se abrirá em flor. Envolta, então serás no manto da ternura, num sonho de loucura. Senhora do meu destino, alegria, dá-me de novo o prazer de viver. Senhora do meu destino, dona do meu viver, devolve minha alegria, volta de novo ao Isa, valsa de Antenógenes Silva e Miguel Lima. Alcide Gerardi canta com acompanhamento de Antenógenes Silva e Orquestra Odeon. Lançamento do disco setembro de 1947 pela Odeon, que gravou o disco no dia 22 de abril de 47. Isa. Olhos pequeninos são dois faróis divinos de mágico esplendor, brilhando serena e brandamente no céu azul do nosso amor, ó flor. Há poemas divinais, canções originais na luz dos olhos teus, belezas que não sei descrever, mas tentarei dizer nos pobres versos meus. Sou feliz em amar-te e adorar-te com tanto fervor. Para o meu grande afeto provar-te, escrevi, minha Isa, esta valsa de amor. Serás sempre para mim uma fonte de inspiração. Tudo em ti é encanto, é doçura, suprema aventura do meu coração. Deusa da Beleza, valsa de Di Moraes e Arquimedes Rodrigues. Alcide Gerardi canta com acompanhamento de Antenógenes Silva no acordeon e Orquestra Odeon. Gravação de 22 de abril de 1947, realizada na Odeon, que lançou o disco em setembro de 47. Deusa da Beleza. Deusa fora da beleza. És linda, igual à natureza. Fazei um dia iluminar a minha treva, o meu brilhar. Serei feliz um dia assim, bem juntinho de ti. Se canto é mera esperança, pois tenho tua imagem na lembrança. O meu destino é padecer, viver sem ti não pode ser. És tudo que tem de bom no meu viver. Hoje vejo que a tua imagem permanece nesta valsa que para mim é uma prece. Eu cantando nesta estrada, vendo a noite em luarada, demonstrando meu sofrer. Volta e vem morar comigo no meu velho e triste abrigo, mais triste ainda sem te ver. Na lembrança, o meu destino é padecer, viver sem ti não pode ser. És tudo que tem de bom no meu viver. Vamos trazê-lo agora interpretando a valsa de Mário Rossi e José Conde, Catedral dos Sonhos. O acompanhamento está a cargo de Guari e sua orquestra. A gravação realizou-se no dia 11 de dezembro de 1947, na etiqueta Odeon, que lançou o disco pelo suplemento para março de 1948, Catedral dos Sonhos. Fui à Catedral dos Sonhos e pedi ao Criador que deixasse a luz do sol brilhar em meu caminho, pois é doloroso e triste caminhar sozinho sem ter ao menos um amor. Logo encheu-se o céu de estrelas e você me apareceu, tendo o brilho das manhãs no fundo das retinas, e me trouxe tanto amor em suas mãos divinas, que não me lembro mais do infeliz que era eu. Hoje a noite está tão calma, há poemas em minha alma, o luar cai em cascatas sobre o mar, e tudo me disse um vento, foi dormir no colo da mais linda flor, sugestionado pelo nosso amor. Thank you. plena de carinho, de perfumes e de arminhos. A nós dois, que importa o que vier depois, se este momento é lindo. A felicidade sempre foi assim, um grande amor, um triste adeus e o fim. Pergunte a ela. Samba canção de Fernando Martins e Geraldo Pereira dos Santos. Alcide Gerardi canta com acompanhamento de Guari e sua orquestra. Gravação de 11 de dezembro de 1947. Disco lançado em março de 1948. Pergunte a ela. É verdade ou não? Pergunte a ela por quem tem afeição. Pergunte a ela, só assim ficarás sabendo por quem é que o seu coração está batendo. Pergunte a ela se é verdade ou não. Pergunte a ela por quem tem afeição. Pergunte a ela, só assim ficarás sabendo por quem é que o seu coração está batendo. Somos amigos leais, não devemos brigar por uma mulher. Nossa amizade não pode, não deve sofrer incidente qualquer. Pergunte àquela mulher se eu estou ou não com a razão. Pergunte a ela de quem é o seu coração. Pergunte a ela se é verdade ou não. Pergunte a ela por quem tem afeição. Pergunte a ela, só assim ficarás sabendo por quem é que o seu coração está batendo. Aquela mulher, se eu estou ou não com a razão. Pergunte a ela de quem é o seu coração. Você é que pensa, Fox, de Roberto Ruberti e Valdemar de Abreu, o Dunga. Alcide Gerardi canta com Guari e sua orquestra no acompanhamento. Gravação de 26 de maio de 1949, da Odeon. Lançamento do disco Julho de 49. Você é que pensa. Você é que pensa que poderá viver sem meu amor. Você é que pensa que poderá viver sem mim. Você tentou tantas vezes deixar-me sozinho, tão sozinho, e tantas vezes você veio correndo pra mim com mais amor e carinho. Você é que pensa que poderá viver sem meu amor. Você é que pensa que poderá viver sem mim. Sei que você algum dia virá para mim e me dirá, querida, nunca poderemos jamais nos separar na vida. Que pensa que poderá viver sem meu amor. Você é que pensa que poderá viver sem mim. Sei que você algum dia virá para mim e me dirá, querida, nunca poderemos jamais nos separar na vida. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis. Hoje homenageando Alcides Gerardi. Nasceu João Alcides Gerardi na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 15 de maio de 1918. Ainda criança, foi morar em Porto Alegre e logo em seguida no Rio de Janeiro, na época capital da República, onde terminou seus estudos primários e começou a trabalhar com seu pai. Continuou os estudos à noite enquanto trabalhava durante o dia no comércio. Em 1935 começou sua carreira de cantor como crooner em uma orquestra de dança, enquanto tentava o ingresso no rádio. Em 1939 era vocalista no conjunto Namorados do Luar. Em 1941 foi convidado a ingressar no conjunto Os Três Marrecos, com os irmãos Marília Batista e Henrique Batista. 3 anos depois vamos encontrá-lo como vocalista da orquestra de Simão Butman, quando foi convidado a trabalhar na rádio transmissora pelo seu diretor artístico, Arnaldo Sampaio. Entrou no estúdio de gravação pela primeira vez em 1946, para gravar seu primeiro disco, A Valsa Lourdes, de autoria de Jorge Brás e Mário Rossi, porém como vocalista. Na etiqueta do disco vinha como executante Jorge Brás e seus Rhythm Players, e embaixo pequenininho Canto, Alcides Gerardi. Em 1949 ingressou na Rádio Tupi, onde ficou até 1953, quando se transfere para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sonho de todo artista da época. Em 1955 foi contratado pela organização Victor Costa. Após participar de gravação da Valsa Lourdes, ficou gravando na Odeon até o final da década de 40, quando gravou alguns discos na novela Etiqueta Star, voltando à Odeon, onde ficou até 1955, ocasião em que se transfere para a Colômbia da CBS. Foi nessa última que gravou sua primeira composição, feita em parceria com Irani de Oliveira, e que trazia o título de Filha do Coronel. Em 1978 sofreu um acidente automobilístico onde salvou uma senhora que teve o carro incendiado. Pelas queimaduras foi hospitalizado e, quando teve alta, na ocasião em que se vestia para sair, sofreu um ataque cardíaco fulminante. Alcides Gerardi faleceu no Rio de Janeiro no dia 3 de janeiro de 1978. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis. Hoje homenageando Alcides Gerardi. Nasceu João Alcides Gerardi na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, no dia 15 de maio de 1918. Ainda criança, foi morar em Porto Alegre e logo em seguida no Rio de Janeiro, na época capital da República, onde terminou seus estudos primários e começou a trabalhar com seu pai.

passa por ele como se fosse por mim. Cinzas do Passado, samba de Zé Pretinho e Manuel Ferreira, que Alcide Gerardi gravou em 19 de janeiro de 1950. O disco foi lançado em abril de 1950. Cinzas do Passado. Pelo teu amor não poderia durar tanto tempo esta dor. Tudo que era tristeza pra mim terminou, e nunca fui tão feliz assim como sou. Segue o teu caminho, por favor, me deixa em paz. Segue e olha bem que o castigo vem atrás. Já não existem cinzas do passado, quando com todo o ardor nosso amor foi queimado. Sei que voltaste pra ver se eu ainda sou. Pelo teu amor não poderia durar tanto tempo esta dor. Que era tristeza pra mim terminou, e nunca fui tão feliz assim como sou. Segue o teu caminho, por favor, me deixa em paz. Segue e olha bem que o castigo vem atrás. Já não existem cinzas do passado, quando com todo o ardor nosso amor foi queimado. Caminho, por favor, me deixa em paz. Segue e olha bem que o castigo vem atrás. Já não existem cinzas do passado, quando com todo o ardor nosso amor foi queimado. Não Troquemos de Mal, Fox de Rubem Leal Brito e Jorge Farage. Gravação Odeon de Alcide Gerardi, realizada em 17 de maio de 1951, disco lançado em agosto de 51. Não Troquemos de Mal. Podemos ocultar, nosso grande amor chegou ao fim. Nada sou agora o teu olhar, nada agora és para mim. Mas não pode o nosso amor terminar de um modo tão banal. Terminemos sim, mas por favor, não troquemos de mal. Não sei bem se voltarás, se voltarei, não sei também. Nosso amor é bem capaz de nos fazer trocar de bem, meu amor, mas não pode o nosso amor terminar de um modo tão banal. terminemos sim, mas por favor, não tranquemos demais. Não sei bem se voltarás, se voltarei não sei também. Nosso amor é bem capaz de nos fazer trocar de bem, meu amor. Mas não pode o nosso amor terminar de um modo tão banal. Terminemos sim, mas por favor, não troquemos de Lei de Deus, samba canção de René Bittencourt. Alcide Gerardi canta com acompanhamento de orquestra. Gravação Odeon, 19 de dezembro de 1951 foi o dia da gravação. Lançamento do disco, junho de 1952. Lei de Deus. Quem lhe deu dinheiro e fama fui eu. Fui eu quem levantou sua moral que se abateu. Eu dei a você o valor que você não me deu. Dei-lhe um amor de presente, foi em vão tudo que fiz. Você decididamente resolveu não ser feliz. A culpa toda lhe cabe, você se queixa demais. A lei de Deus é perfeita, a gente se deita na cama que faz. Quem tirou você da lama fui eu. Quem lhe deu dinheiro e fama fui eu. Fui eu quem levantou sua moral que se abateu. Eu dei a você o valor que você não me deu. Quem lhe deu dinheiro e fama fui eu. Fui eu quem levantou sua moral que se abateu. Eu dei a você o valor que você não me deu. Protesto, samba de Felisberto Martins e Bussi Moreira. Alcide Gerardi canta com acompanhamento de conjunto melódico. Gravação Odeon, de 9 de junho de 1952. Lançamento do disco, setembro de 52. Protesto. Protesto. sabe o direito de então confessar. Fui eu quem deixou sem motivo o amor que me faz pensativo. Sinto então que o remorso chegado me faz viver infeliz, porque quanto mais quero esquecer, o remorso me obriga a lembrar o que fiz. Ai, ai, ai, ai, meu Deus, quanto será que devo por meu grande erro? Eu pagarei quanto possa custar, mas só permito que cobre o que deva pagar. Se em paga meu crime é que padeço, protesto os meus ares, porque de tanto que sofro, eu noto você está cobrando demais. Será que devo por meu grande erro? Eu pagarei quanto possa custar, mas só permito que cobre o que deva pagar. Se em paga meu crime é que padeço, protesto os meus ares, porque de tanto que sofro, eu noto você está cobrando demais. Vamos trazê-lo agora interpretando o samba Ninguém Acreditou, de autoria de Argemiro Bichara. A gravação Odeon, de 11 de agosto de 1952, lançamento do disco Abril de 53. Ninguém Acreditou. Nosso amor não podia continuar, por muitas razões que não vale a pena falar. É muito feio, depois da separação, um falar mal do outro, sem motivo e sem razão. Tua glória é ver o meu fim, e o mal que eu te desejo que caia em cima de mim. Tua glória é ver o meu fim, e o mal que eu te desejo que caia em cima de mim. Na roda dos amigos ninguém acreditou, todos diziam sorrindo, isso é briga de amor. Somente eu é que sei que tudo chegou ao fim, não há jeito que dê jeito, a vida é mesmo assim. Na roda dos amigos ninguém acreditou, todos diziam sorrindo, isso é briga de amor. Somente eu é que sei que tudo chegou ao fim, não há jeito que dê jeito, a vida é mesmo assim. Não, não, nosso amor não podia continuar, por muitas razões que não vale a pena falar. É muito feio, depois da separação, um falar mal do outro, sem motivo e sem razão. Tua glória é ver o meu fim, e o mal que eu te desejo que caia em cima de mim. Tua glória é ver o meu fim, e o mal que eu te desejo que caia em cima de mim. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis no ar desde 1963, hoje homenageando o cantor Alcide Gerardi, que nasceu em 15 de maio de 1918, falecendo em 3 de janeiro de 1978. Castelo de Areia, samba de Isaías de Freitas, Geraldo Jaques e Moreirinha. Alcide Gerardi canta com acompanhamento de orquestra em gravação audion de 19 de dezembro de 1951, com lançamento em abril de 53. Castelo de Areia. Depois que eu construí o barracão, ela não quis me acompanhar. Depois que eu comprei móveis e fogão, ela propôs tudo acabar. Pra mim foi um castelo de areia que a ventania pôs ao chão. Dei tudo em vão, tudo inclusive o meu coração. Não quero nem lembrar o que passei, não posso nem pensar no que eu fiz. Por ela muitas vezes eu chorei, chorei na ilusão de ser feliz. Quem sabe se evitei um grande mal, pois ela é mulher sem coração. Espero que o destino afinal arranje outra para o meu barracão. Depois que eu construí o barracão, ela não quis me acompanhar. Depois que eu comprei móveis e fogão, ela propôs tudo acabar. Pra mim foi um castelo de areia que a ventania pôs ao chão. Dei tudo em vão, tudo inclusive o meu coração. Foi um castelo de areia que a ventania pôs ao chão. Dei tudo em vão, tudo inclusive o meu coração. Para que recordar? Bolero de Fernando César e Carlos César. Alcide Gerardi canta com acompanhamento de conjunto e coro. Gravação Columbia, lançamento do disco Março de 1956. Para que recordar? Que me deste, não quero mais saber. O mal que me fizeste, procuro esquecer, mas tanto não consigo. E quando algum amigo me pergunta por ti, eu digo que não sei. Se alguma vez te amei, há muito te esqueci. Se Deus quisesse um dia devolver-me o passado, perdão lhe pediria, mas não suportaria viver mais ao teu lado. não quero nem lembrar que um dia já fui teu. Se está tudo acabado, pra que ressuscitar um amor que morreu? Dos beijos que me deste, não quero mais saber. O mal que me fizeste, procuro esquecer, mas tanto não consigo. E quando algum amigo me pergunta por ti, eu digo que não sei se alguma vez te amei, há muito te esqueci. Se Deus quisesse um dia devolver-me o passado, perdão lhe pediria, mas não suportaria viver mais ao teu lado. Não quero nem lembrar que um dia já fui teu. Se está tudo acabado, pra que ressuscitar um amor que morreu e já morreu? Tudo foi ilusão. Bolero de Laerte Santos e Arcilino Tavares. Alcide Gerardi canta com orquestra em disco lançado em setembro de 1956. Tudo foi ilusão. Sol que outrora brilhou em minha vida apagou-se, perdeu a luz, não brilha mais. Minha vida é uma noite sem lua e sem estrelas. Os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais. E hoje, cansado de tudo, sigo os meus passos, na esperança de um dia mais tarde te encontrar e apertar-te, amor, em meus braços, num abraço, e ver contigo um novo sol brilhar. Como as nuvens que passam vagando, perdidas no espaço. Como a gota de orvalho caída, perdida no chão. Eu também me perdi, vou vagando passo a passo, na esperança de um dia encontrar uma nova ilusão. Cansado de tudo, sigo os meus passos, na esperança de um dia mais tarde te encontrar e apertar-te, amor, em meus braços, um abraço, e ver contigo um novo sol brilhar. A Chuva Cai, samba de Irani de Oliveira. Alcide Gerardi canta com acompanhamento de conjunto. Gravação Columbia, disco lançado em junho de 1957. A Chuva Cai.